Pessoal do Pro Wrestling Brasil, ou do PWB, como todos costumam chamar, estamos aqui inovando, eu acho, na blogosfera, fazendo um predictions em áudio. É basicamente o que a gente falava no podcast do PWB, quando tinha pay-per-views, dando nossa opinião, comentando as notícias sobre o próximo pay-per-view da WWE, que será o Royal Rumble. Vamos primeiro a destacar onde que vai ser o show, as informações gerais. Primeiro, né, companhia que vai realizar, logicamente, a WWE. O garoto propaganda dessa edição é o The Brahma Bull, The Rock. O local vai ser na RY Center, em Phoenix, Arizona. E a Theme Song vai ser champion de quem mesmo, Luiz? Você que sabe mais dessas themes. Clement Mar fazendo uma parceria com The Frontline e também vai ter What Makes a Man por The Heavy. Beleza, obrigado. Pra mim vai ser o teu, vou ser meu principal, esse segundo. Você tinha, então não tenho muita fé não. Beleza. E então, pessoal, como já deu para perceber, a gente hoje tem alguns participantes para comentar também. O primeiro deles, vocês já devem ter escutado, é o Luiz. Luiz Bala. É, Deixa seu sou eu. alô aí. Então, salve, salve aí, galerinha do PWB. É isso aí, inovando mais uma vez, né? Espero que não copiem, mas é isso aí. E o segundo participante e último de hoje, sim, estamos com poucos participantes hoje, até porque eu não avisei a ninguém mais, é o Wagner Del Rio, que também conhecido como Wagner Augusto. Na verdade é o contrário, mas tudo bem. Fala aí, Wagner. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera do PWB. Espero que todos escutem até o final, prestem muita atenção, porque um dos que a gente vai falar aqui vai ganhar, hein? Presta atenção, hein? É verdade. Então, pessoal, eu separei algumas coisas aqui. O primeiro, a gente pode comentar sobre os retornos, prováveis retornos que já foram divulgados, um por um? Claro, com certeza. Beleza, o primeiro deles, que pra mim é com certeza o mais provável, é o Mark Henry. Primeiro o Luiz deixa sua opinião aí, depois o Wagner, e aí depois eu falo o que eu acho sobre se o Mark Henry vai realmente retornar. Pois é, pode Mark Henry afastado há bom tempo, né, da empresa, já não vemos ele faz bastante tempo, nem lembro a data exatamente, mas faz bastante tempo. E eu acho que o retorno dele deve ocorrer na Royal Rumble Match. Não vai vencer, mas eu acho que sim, deve ocorrer na Royal Rumble Match. Até porque por causa do tempo que ele ficou fora, deve voltar aí fazendo uma participaçãozinha rápida. Mas, né, daqui pra frente ele vai começar a aparecer nos shows. O match vai ser um detalhe para o retorno dele, um detalhe. Beleza, Wagner, o que você acha? Em poucas palavras, vai voltar e não vai ganhar. Muito bem. Então, a minha opinião é que o Mark Henry é um grande lutador. Ele voltou ano passado com uma... Inovou com ano passado com uma gimmick de Hall of Fame. Pra mim, ele com certeza deve voltar. Só que eu não tô muito confiante que vai ser na Royal Rumble Match. Eu acho que tem muitos espaços aí pra serem preenchidos. Mas eu acho que vai ser o... Sei lá, eu acredito que seja outros participantes. Eu acho que ainda é cedo pro Mark Henry voltar. Eu até li umas notícias que ele ainda tá em fase de recuperação. Mas se voltar, eu também creio que não vai ter uma participação muito foda. Eu acho que ele provavelmente não deve ganhar. Se ganhar até seria meio nonsense. Mas é isso aí, eu também acho que ele deve retornar na Royal Rumble Match. O segundo que a gente vai comentar aqui é o Christian. Outro que é provavelmente o segundo mais provável. Luiz, o que você acha? Então, em relação ao Christian, esse pra mim, eu acho que ele não volta no Royal Rumble Match. Muito. Eu acho que ele volta em alguma Raw, ele volta, vai lutar contra algum jobber, vai vencer, aquela coisa, nem foi o retorno do Wade Barrett, então enquanto ele já está se vencendo. Vai ser uma coisa nesse estilo, mas na Royal Rumble Match eu não acho que ele até mesmo por causa dos espaços, né, normalmente, que tem assim, já muita gente confirmada, quase metade dos 30, que é o limite, assim, vamos dizer, se essa é o match, e se é só mais um assim, que não ia ganhar, você ia estar lá pra aparecer. Eu acho que a WWE não vai querer, né, retornar todo mundo de uma vez só, por isso que eu acho que ele não retorna uma Raw pra frente. Vai, né? Olha, eu tenho... E é engraçado que eu tenho a mesma opinião que o Luiz, só que eu acho que o Christian retorna já disputando títulos. Ele retorna disputando ou o World Heavyweight Championship, ou retorna disputando o Intercontinental Championship. Mas ele vai retornar forte porque já tá perto da aposentadoria, então é provável que a WWE dê mais um título pra ele antes dele se aposentar. Então, a minha opinião é que se o Christian retornar, independente se que for na Royal Rumble Match ou talvez enfrentando o Wade Barrett, que eu acho mais improvável, vai ser bom do mesmo jeito. Eu sou um fã do Christian de longa data, eu ainda acho que foi uma sacanagem da WWE ter dado o World Heavyweight Title pra ele e depois ter tirado daquela forma. E pra mim, eu tenho a mesma opinião que vocês, eu acho que ele também não vai retornar. Claro que se retornar vai ser bom, mas eu também acho que, sei lá, velho, retornar todo mundo de uma vez eu acho que perde um pouco da graça. Eu acho que a WWE não vai trazer todo mundo que tá saindo aí na mídia. E também tem aquele caso lá do Christian que ele ainda pode estar com aquela, como é que se fala? Aquele meio que contrato com a TNA por causa do processo do Ric Flair lá. Então eu acho que ele ainda pode aparecer outras vezes na TNA por causa da denúncia lá, mas eu tenho certeza não. O que eu acho é o seguinte, se o Christian retornar, ele tem que estar como face, que é bem melhor do que ele como heel, e disputando os principais títulos da SmackDown. O próximo a retornar, que foi noticiado até pelo PWB, é o Jim Duggan, que foi o primeiro vencedor de uma Royal Rumble Match, dessa temática. Então, Ele tá, faz umas duas ou três edições participando frequentemente, tá? De 2009 ele esteve também. E o que, que você acha, Luiz? O Jim Duggan vai participar, com certeza ele vai participar. Mesmo que o nome dele não seja confirmado, né? Mas ele sempre participa, assim, nas últimas edições. Ele sempre participando, entra lá, elimina um, depois é eliminado por algum dessa nova geração da WWE. E vai ser a mesma coisa esse ano. Eu acho que ele deve eliminar o Cesaro, né? Porque às vezes vai querer fazer alguma palhaçada, vai eliminar o Cesaro. Mas ele vai ser eliminado por um Demis, um Ziggler da vida. Entendeu? Eu acho que é isso, cara. Vai, né? Pra mim, não vai fazer diferença. Desculpa, ele pode ter sido ganhador no passado, mas agora, atualmente, não vai fazer diferença se ele entrar ou não. Bom, beleza. O próximo nome aqui, eu acho que eu já vou incluir dois nomes, que é Road Dogg e Billy Gunn, que são a The New Age Outlands, do também DX. Então, o que, que você acha, Luiz? Você acha que eles voltam? Qual o final? Pois é, eles apareceram num show da NXT. E eu acho que os dois, eles aparecem sim nessa Royal Match. Mas, assim, um deles, o Road Dogg, vai eliminar um ou um, dois aí no máximo e vai ser eliminado. O Brigand, por incrível que pareça, eu acho que ele não vai eliminar ninguém. Ele só vai entrar para ser eliminado. Por mais que, né, seja um grande nome aí, mas não acho que vai fazer nenhuma diferença nessa Royal Match. Certo. É, Wagner, sua opinião? Um dos dois vai entrar. Não, não tem como ser os dois. Eu digo que um dos dois vem, aparece. Mas os dois não. Então, a minha opinião, eu queria também falar sobre o Jim Duggan, que eu acabei pulando minha opinião. Em relação ao Jim Duggan, eu acho que com certeza ele vai estar presente, até porque é um lugar acessível pra ele, que é no, em Phoenix, Arizona, onde ele tem casa lá. E eu mesmo que cheguei a comentar com o Luiz, que eu acho que ele deve eliminar o Antônio Cesaro se ele for participar. O Cesaro, se eu não me engano, não sei se está entre os confirmados, mas é provável que participe sim. Então eu acho que ele vai entrar pra eliminar o Jim. Oi? Cesaro tá confirmado sim, cara. Então, o Cesaro tá confirmado. Eu acho que ele entra pra animar o público e como ele tem todo aquele patriotismo e tal, e o Cesaro é um cara que ultimamente vem debochando dessa imagem dos Estados Unidos, eu acho que o que vai acontecer é exatamente isso, uma eliminação. Sobre o Billy Gunn e o Road Dogg, eu acho que dessa vez, como o Wagner falou, vai também só aparecer um. E é provável que apareça o Billy Gunn, porque ano passado, se eu não me engano, apareceu o Road Dogg. E pra mim, a grande verdade é que não faz muita diferença. Eu tenho a ideia que se o cara for entrar só pra ser eliminado rapidamente, eu acho que isso não vale a pena. Mas é claro que vai animar o público, até relembrar um pouco do passado. Mas eu gostaria que eles ficassem de fora. O próximo nome, eu vou pular aqui o nome que eu coloquei aqui na listinha, porque eu acho que pra mim pode ser o retorno mais importante. Então eu vou pular pro MVP. Saiu umas notícias ultimamente aí, inclusive no Pro Wrestling Brasil. Ele tem falado que acha que a WWE não quer. Ele tem desmentido os rumores aí que não vai estar presente na Royal Rumble Match. Mas o PWB e visualizando as fontes, que é o PW Insider, eles apontaram que o MVP pode sim retornar à WWE, mas não se sabe ainda se vai ser no evento em si ou especificamente na Royal Rumble Match. O que, que você acha, Luiz? Pois, eu acho que o MVP não retornará na Royal Rumble Match. Porque pense comigo, é um retorno de um cara que tem, vamos dizer, uma certa história na empresa, ganhar alguns títulos e tal, um cara assim. Eu acho ele um lutador razoável. E eu acho que, assim, ele ia chegar pra entrar na Royal Rumble Match pra ser eliminado, assim, chegar com aquela imagem de, vamos dizer, vitorioso, será algo meio errado da parte da WWE com ele, cara. Por isso que eu acho que ele vai retornar também num... Eu acho que ele retorna em pay-per-view, mas não na Royal Rumble. Pode ser na Elimination Chamber, quem sabe. Opa, desculpa. Terminou? Opinião? Yep. Wagner, sua opinião em relação ao possível retorno do MVP? Eu acho que o MVP não retorna. Seria um retorno seria um retorno improvável, porque por tudo que ele passou na... Por tudo que ele passou na WWE, ele retornaria disputando, eu acho que disputando um título menor, de menos expressão, mas ele voltaria já como uma pessoa, uma figura importante pro mid-card da WWE. Então ele não volta no Royal Rumble. Ah, então você acha que ele volta, só que não no Royal Rumble, é sim, isso? Ele vai voltar, mas não no Royal Rumble. Provavelmente ele volta depois do WrestleMania. E uma informação aí pro pessoal é que o MVP, ele disse também no Twitter que não tem um contrato assim com a empresa japonesa. Ele, na verdade, só tem um contrato de aparição. Então, a qualquer momento, ele pode sair de lá. O próximo nome também das independentes, e que eu acho um pouco improvável, é o Shelton Benjamin. Qual que é a sua opinião a respeito, o Luiz? O Shelton Benjamin, cara, pra mim, ele é um grande lutador, luta, assim, bastante bem, é um cara... Eu queria vê-lo pessoalmente, mas eu queria vê-lo, assim, lutando na WWE de novo, mas eu acho isso meio improvável. Vai? Por quê? Opa, não foi não. Pode continuar. Luiz dá a explicação de meia hora, tá ligado? Pode falar. Porque, né? Ele é simplesmente, vamos dizer assim, o cara da Arrowage. Todo mundo lá gosta dele. Eu acho assim difícil dele sair, entendeu? A Arrowage também vai fazer de tudo pra ele ficar. Acho difícil dele sair. Até com ele também, isso não é que é Arrowage. Wagner, sua opinião? Era sobre quem mesmo? Shelton Benjamin. Shelton Benjamin não aparece, porque ele tá tendo um papel muito importante na ROH pra sair agora, né? Então, tipo, eu acho que ele não volta pra WWE neste momento. Provavelmente, se ele for retornar, seja ano que vem, ou seja, mais pro final do ano, mas neste momento ele não retorna. Então, na minha opinião, o Shelton Benjamin é um ótimo talento. Quando ele esteve na WWE, ele foi muito desperdiçado também, apesar de ter conquistado uns títulos menores, né? Mas eu acho também provável a sua vinda, até porque ele está com o Charles Haas na Ring of Honor. E, sei lá, eu acho que não tem como ele voltar agora. Eu acho até que seria uma traição com a empresa. E, não sei, eu acho que por tudo que ele declarou quando ele saiu, eu acho improvável que ele voltar. O próximo eu também acho exatamente a mesma coisa. Mas eu quero saber a opinião de vocês. É sobre o Batista. Luiz, qual que é a sua opinião? É impossível. Não vai voltar. Nem fudendo. Como eu comecei com o Fraco até sobre isso mais cedo, que o Fraco disse uma coisa assim que é verdade. O Batista, sua avó, ele não vai voltar nessa PG era. Não tem a ver com ele, tá? E então eu acho que se ele for voltar, vai ser bem no final do ano. Bem, tipo, quase 2014 ou em 2014. Mas esse ano ele não volta. Nem a pau. Ok. Wagner, sua opinião? Batista não tem mais a cara da WWE. Agora deixa ele lá no MMA. Deixa ele lá perdendo no MMA. Tomando um cacete dos caras maior que ele. E fica lá, né? No MMA. Não volta não, por favor, tá? De bote já basta assim, cara. O que eu acho... Pera aí, rapidão, Fraco. Já imaginou uma luta entre o Batista e o Sin Cara? Seria realmente horrível, cara. Muito, muito bacana, hein? Pode continuar agora. Então, a minha opinião é que o Batista não faz diferença alguma. Ele tem bastante carisma dentro da WWE. Isso é inegável, tem muitos fãs dele ainda. Então, se a WWE se quisesse, eu acho que conseguiria trazer o Batista. Até mesmo porque... quando se fala em dinheiro, não importa se é PG era, atitude era, enfim. Eu acho que ele pode sim voltar, mas, sei lá, ele tá nessa carreira de MMA, tá? Eu particularmente não queria o retorno dele. Pra mim, tanto faz. O próximo também foi muito comentado, ele desmentiu, falou que tá em torta a sua banda e tudo mais. É o Chris Jericho. Luiz, sua opinião. Chris Jericho volta, com certeza. Ele, em nenhum momento ele rompeu com a WWE. Ele xingou, falou mal da WWE no Twitter, mas kayfabe, ele nunca rompeu o contato dele com a WWE. E eu acho que ele volta sim. E quem sabe ele possa vencer também. Ó, um nome que possa vencer. Vai, a sua opinião? Pra mim é um dos principais nomes dessa Royal Rumble Match. Se ele não retornar, provavelmente... Não, não vou dar, não vou falar quem vai ganhar agora, né? Vou deixar pra mais tarde um pouco. Mas eu acho que se ele retornar, ele é o nome mais forte que tem pra ganhar essa luta. Na minha opinião, o Bob Baby, como o Chris Jericho quer ser chamado agora em futuro retorno, ele provavelmente deve retornar. E eu confio muito nessa ideia. E pra mim, ele também é um dos fortes candidatos a ganhar essa Royal Rumble. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Agora vamos falar sobre o próximo nome, que também foi bastante comentado. Na verdade, não foi muito comentado, né? O Wagner que me passou hoje a notícia, eu mesmo não estava acreditando no começo, mas é sobre um possível retorno de Shawn Michaels aos rings e na Royal Rumble Match. Luiz, qual que é a sua opinião a respeito disso, cara? Pois é. É algo assim meio... improvável de acontecer, mas pode acontecer, porque ele mesmo já revelou esse desejo de voltar aos rings em uma entrevista. E assim, se ele voltar, vai ser pra ter a last dele. Eu acho que se ele for voltar, na verdade não será. Até rimou, né? É isso. Então, se ele for voltar, vai ser pra feudar com o Triple H, cara, que seria uma coisa assim bacana com uma last match dele. Wagner, sua opinião? Bom, eu acho que eu nunca torci tanto pra alguém retornar numa Royal Rumble match que eu tô torcendo pro Shawn Michaels retornar nessa. Mesmo que ele não ganhe, é porque ele é um grande... Ele é um dos melhores lutadores que eu vi na minha vida. Essa semana eu tava assistindo um documentário sobre ele. Velho, ele é simplesmente incrível. E se ele retornar, vai ser uma atração a mais pra Royal Rumble Match. E tomara que se ele retornar, ele ganhe. Seria uma luta muito, muito foda ver ele no WrestleMania lutando pelo título. Então, a minha opinião agora é que eu acho um pouco impossível de acontecer, mas eu torço bastante pra isso. O Shawn Michaels, como o Wagner disse, é um dos melhores lutadores que já passaram pela WWE nesses anos todos. Eu sou muito fã dele. Eu acho que, sim, se ele for retornar, ele pode ser, assim, sua última luta. Mas, não sei, depois da WrestleMania, do final de uma era, eu duvido muito que isso aconteça. Mas, se caso ocorrer, vai ser com certeza uma atração a mais para os fãs. E, claro, na minha opinião, o Shawn Michaels, quando está em uma luta, pelo menos depois de aposentado, se ele for retornar, para mim, é para vencer alguma coisa, velho. Não, não faz sentido nenhum ele retornar aos rings pra virar um perdedor. Então eu acredito que caso isso se concretize, o que pra mim parece um pouco improvável, é que ele volte ganhando. Nem que seja Royal Rumble Match, pra mim isso seria o mais inesperado possível. E seria, logicamente, muito interessante. O próximo nome que eu quero falar aqui agora é sobre Brock Lesnar, né? Que assinou um contrato com a WWE aí até o fim da WrestleMania. Agora ele tá tendo dificuldade em renovar o contrato. E ele apareceu até que pouco, né, pelo contrato que assinou. Ele apareceu no Extreme Rules, no SummerSlam. E agora ele pode estar aí, né, na Royal Rumble Match. E o que você acha aí, Luiz? Eu acredito que ele apareça, assim. Mas, assim, vai ser uma coisa que... Vamos dizer, assim, ele vai eliminar bastante gente, mas vai ser, assim, eliminado também de uma maneira bem escrota. Pode contar que isso vai acontecer. Por isso eu acho que ele volta, sim, mas não vai ganhar, só pra aparecer mesmo. Ok, muito obrigado. Wagner, sua opinião? Anotem o que eu digo. Quero que me cobrem depois do Royal Rumble. Se o Brock Lesnar entrar na luta, ele vai ser eliminado ou pelo Santino ou pelo Zack Ryder. Acho que o Santino tá machucado, né? O Santino tá. Então, eu acho que... Mas eu acho que ele deve aparecer sim, cara. Então, ele vai ser eliminado ou pelo Santino ou pelo Zack Ryder. Então, a minha opinião é que Brock Lesnar, aliás, não acontece com a WWE, mas pra mim ele não sabe o que quer dentro da empresa. Ele tá sendo bem antiprofissional, né? Não tá aparecendo muito. Eu acho que a única coisa boa do Brock Lesnar voltar pra WWE foi o Paul Heyman. O Paul Heyman voltou e agora ele deu um rescaldo a mais a rivalidade do CM Punk e do The Rock. Mas, na minha sincera opinião, eu acho que ele não aparece, né? A não ser que a WWE colocasse o Triple H, né, pra lutar também. E aí ele tivesse uma rivalidade ali dentro do ringue e acontecesse um rematch. Mas eu acho que é um pouco improvável também. O próximo nome é um cara que vem aparecendo frequentemente nos shows da WWE. Até fez um segmento na Miz TV, que é o Ric Flair, né? Que esteve ainda nas manchetes por um tempo, devido a um processo e tal, e que finalmente aí fez seu retorno à WWE. O Luiz, você acha que ele pode retornar, tipo, pra lutar mesmo numa Royal Rumble match ou em alguma outra luta? Se ele for retornar, isso aí eu não tenho uma opinião formada sobre ele retornando. Eu vou dizer que sim, mas ele vai voltar, vai ser a mesma coisa do Jerry Lawler ano passado. Vai eliminar um jobber e vai ser só isso. É, Wagner, sua opinião? Não entra na luta. Ele pode até aparecer na Royal Rumble, num segment, alguma coisa, mas não vai entrar na luta. Muito obrigado pela opinião. O próximo que eu vou falar aqui é o Tom Dreamer. Você quer dar sua opinião? É verdade. A minha opinião a respeito do Ric Flair é que ele não vai estar presente na Royal Rumble match. Eu acho que ele vai ter algum envolvimento com algum lutador, virar manager. Foi muito falado que quando o Dolph Ziggler for realmente, se ele for realmente virar face, vai ter o Ric Flair como manager. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Agora, finalmente, depois de eu dar a minha opinião, que eu havia esquecido novamente, vamos falar sobre o Tom Dreamer, que esteve presente aí num shows da WWE recentemente. Também esteve num show da TNA. E é um forte nome pra estar nessa Royal Rumble match. O que você acha, Luiz? Luiz caiu. O que você acha, Wagner? Então, dê sua opinião primeiro. O quê? Brincadeira. O Tom Dreamer... Mano, o Tom Dreamer é um cara que eu não consigo ter uma opinião formada sobre ele. Tem dias que eu acho que ele é um dos caras mais fodas que eu já vi. E tem dias que eu acho que ele é um cara inútil, que irrelevante. Então, é assim, não espero que os fãs da ECW não me entendam mal com essa frase que eu acabei de dizer. Mas ele é um cara que divide opiniões, entendeu? E pra mim, se ele entrar na Royal Rumble Match, é pra fazer figuração. Infelizmente, eu não quero que ele tenha esse papel. Eu quero que ele tenha um papel mais ativo. Então, que ele não entre na Royal Rumble Match. A minha opinião, antes que o Luiz volte, eu acho que o Tom Dreamer não deve voltar nessa Royal Rumble Match. Eu acho que é até um nome bastante falado e tal. Mas, se ele não tivesse ido no último show da TNA, eu acho que provavelmente ele poderia estar presente, mas eu acho que ele cortou essa relação a partir que ele foi na TNA também. O que eu acho é que o Tom Dreamer, apesar de ser uma grande atração, ele quer cuidar mais da sua empresa que ele criou aí, né? E eu acho que ele tá indo em todas as empresas mais conhecidas, as Big Leagues, pra divulgar, né? Essa empresa aí. E na minha sincera opinião, eu acho que não é muito importante pra ter que voltar logo assim na Royal Rumble Match. Eu também espero que os fãs da SW não me entendam mal. Mas se for pra voltar e ser eliminado, não tem muito sentido não. E agora eu vou passar pro próximo nome, enquanto o Luiz não volta, e eu e o Wagner vamos comentar quanto isso. Então, Wagner, o próximo nome que não vem sido tão comentado, mas alguns sites postaram a respeito, que é sobre um possível retorno do Carlos Colum Jr., o mais conhecido como Carlito. O que você acha? Você acha que ele volta? Olha, eu desde o começo, bem desde antes de ser demitido, eu sou muito fã do Carlito. Desde a época que ele feudou com o John Cena pelo USA Title, eu sou muito fã dele. Entendeu? E tipo, espero que ele realmente volte e que ele tenha algum envolvimento com a tag do Primo e do Épico. Imagina, então, uma stable de família. Seria muito legal, cara. Seria uma coisa muito, muito legal de se ver. Até porque a Rosa Mendes agora vai sair, né? Como manager, então seria. Ele podia entrar como manager da tag. Ou ele podia entrar como terceiro participante. Então, eu gostaria muito de ver ele retornando. Então, na minha opinião, o Carlito, ele deve sim retornar na Royal Rumble Match. Se não voltar na Royal Rumble Match, eu penso que depois. Né, porque ele tem sim ainda um vínculo com a WWE. A WWE ajudou ele a ir pra se curar, né, dos problemas que ele estava tendo. O pai do Carlito também tem uma grande amizade com o Vince McMahon. E sem contar que praticamente toda a família do Carlito tá na empresa. Então é um motivo a mais para ele retornar. Então eu acredito que ele possa sim voltar. E agora vamos falar também sobre outro nome que apareceu na Raw em especial. Que é o Boogerman. O que você acha, Wagner? Nossa, que lixo. Na boa. Não volta não, por favor. Tipo, se não for pra acrescentar, eu acho que se o lutador não for acrescentar algo de bom na WWE, ele não precisa retornar, entendeu? E o Boogman, infelizmente, não tem nada de bom pra acrescentar na WWE, então ele não merece retornar. Eu tenho a mesma opinião que você, então faço das suas minhas palavras. E agora, o Luiz voltou aí? Luiz? Luiz? Não. Estou de volta. Ah, o Luiz tá aí. Tá de volta. Então, Luiz, a gente já comentou sobre três nomes aqui, eu gostaria de saber a sua opinião. O primeiro deles é o Tommy Dreamer, o segundo Carlito e o terceiro Boogman. Pode falar sobre esses três lutadores aí, que depois a gente primeiro, vai finalizar. O Tommy Dreamer, ele não volta, apareceu na TNA, a WWE tem tretinha com a TNA, e então não volta. Por mim, ele não volta. Entendi. O outro nome que eu falei aí é o Carlito. Carlito. Isso. Carlito é um nome difícil, mas eu acho que não. Ele tá tendo sua vidinha sossegada lá em Porto Rico, né? Então deixa ele lá. E o terceiro, que foi o penúltimo que a gente falou sobre esses possíveis retornos, é o Boogman. Que esteve aí presente na Raw Special e tal. Volta, por mim volta. Porque apareceu no Slim Awards, vai fazer uma aparição, fazer aquela palhaçada toda da minhoquinha e tal. Vai ser eliminado aí. Aí vai puxar o pé do cara que eliminou ele, vai botar a minhoquinha na boca. É isso. E agora vamos pro último nome que eu deixei por último e que pra mim é o mais importante, é o mais relevante, é o The Undertaker. Primeiramente, já que o Luiz tinha saído daquela hora, pra não ter mais perigo, Wagner, seja o primeiro a comentar aí, por favor. Desculpa, Faraco, não escutei. Desculpa. O retorno do Undertaker, o que você acha? Você acha que ele volta na Royal Rumble? Não, o Undertaker não. Eu acho que o Undertaker, ele volta depois, só pra arrumar a field de uma luta, provável luta dele na WrestleMania. Mas eu acho que se ele quiser se aposentar também, não tem problema, ele já fez o que tinha que fazer. Já, desculpa os fãs boys do Undertaker, mas já deu o que tinha que dar. Pode se aposentar aqui. Opa, desculpa. Luiz, sua opinião? Então, sobre The Undertaker, eu acho que o motivo é simples. Na WrestleMania 27, tivemos aquela feud que ninguém sabia o que aconteceu assim. Tipo, ele chegou lá e falou que queria lutar. Não tinha o menor sentido, não tinha porra nenhuma. E ano passado, na WrestleMania 28, foi. Logo não teremos, então precisamos arrumar precisamos arrumar um adversário novo pro Undertaker na WrestleMania. E o melhor lugar pra fazer isso seria na Royal Rumble Match. O cara que acabar eliminando o Undertaker será o provável adversário dele na WrestleMania. Que eu acredito que vai ser o CM Punk. O CM Punk, né? Perderá ele. Vai perder, mas isso é mais pra frente. Vamos lá. Então, a minha opinião a respeito de um possível retorno do The Undertaker é que realmente ocorra na Royal Rumble Match. E pra inicializar a sua possível feud que vai girar a luta da WrestleMania. Eu acho que eu não tenho ainda uns nomes em mente. Falam muito sobre CM Punk, mas eu sei lá. Eu estou pensando bastante também que possa ser o Mark Henry novamente numa rematch. Mas o meu sonho mesmo é que se realmente essa for a última WrestleMania do Undertaker, ou o ano que vem, pra mim os dois últimos adversários podia ser o John Cena, o Kane e o mais difícil, o Sting, que é a Dream Match, eu creio que todos os fãs da WWE e do Undertaker. Mas eu acho que é bem improvável essa última opção. Eu acho que deve ficar mesmo pra esse ano entre o CM Punk e o John Cena mesmo. E é isso aí, pessoal. A gente encerrou essa parte de retorno. Agora a gente vai falar sobre as lutas, né? As opiniões a respeito das lutas que já estão confirmadas para o evento. Claro que durante essa semana outras podem ser confirmadas, mas vamos falar só das que realmente já estão aí. Podemos começar então, galera? Pode, podemos. Então, a primeira luta vai ser, que a gente vai comentar, vai ser a da WWE Tag Team Championship, que vai ser entre a Team Hell No, do Ken Daniel Bryan, versus Team Rhodes Scholars, que é o Cody Rhodes e o Damian Sandow. Luiz, sua opinião a respeito dessa luta e quem vence e qual é a sua torcida? Então, eu acredito que vai ser uma luta muito boa, vai demorar cerca de 10 minutos, como está sendo especulado aí. Vitória de Road Strollers, minha torcida é de Road Strollers, porque a WrestleMania está chegando. Não só eu, mas acredito que a WWE, os fãs de Daniel Bryan e Kane, presos da tag team. Por isso eu acho que eles vão ter as singles match na WrestleMania, tudo direitinho. Acho que tem que deixar a Tag Team Championship com Cody Rhodes e o Damian Sandow, né? Porque eles são, assim, o futuro da empresa, da WWE. E eles são fodas. Wagner, sua opinião é quem vence sua torcida? Bom, eu tô torcendo muito pra Team Hell No ganhar. Mas eu sei que é meio quase impossível isso. Porque eles já estão muito tempo com o Tyrone. Acho que não fazia tanto tempo que o título ficava tanto tempo com uma tag, né? Desse jeito, igual tem agora com ele. Bom, tomara que eles consigam ganhar, mas se eles não ganharem também, não tem problema. E a sua torcida é pra eles, né? Minha torcida é pra eles, mas se não ganhar, tudo bem, não tem problema. Que o Kane e o Daniel Bryan consigam arrumar um bom futuro no wrestling. O Kane é foda, o Daniel Bryan é um dos melhores wrestlers que eu já vi na minha vida. Então, que os dois consigam aí uma carreira muito próspera depois dessa tag e que eles consigam desenvolver bem mesmo sem a tag ou continuando com a tag e disputando o WrestleMania title. Beleza. Galera, agora eu acho que a gente pode ter um novo participante, antes de eu dar a minha opinião. Eu vou pedir pro Wagner puxar ele pra conversa aqui. Wagner, se você puder fazer esse favor pra mim. Agora só um pouquinho aí, pessoal, dos nossos ouvintes. Só um momentinho que já vamos atender. É verdade. Então, pessoal, o nosso participante que chegou agora, ainda bem que ele chegou na primeira luta que a gente está comentando. A gente já falou sobre os prováveis retornos e tal, mas mesmo assim, ele está aí, né? É o Luke Danielson. Eu não sei se ele está com o microfone. E aí, vai todo mundo se fuder, todo mundo tomar no cu, chupa minha rola. Look at that! 2011! E aí? Qual o papo de vocês? É o Predictions do PWB em áudio. E a gente tá comentando a primeira luta do Team Hell No contra a Team Road Scholars. E você já pode dar aí sua opinião a respeito dessa luta, sua torcida e claro, quem vence, né? Pode falar aí. Bom, Team Hell No contra Team Road Scholars, uma luta que tem prospecto de ser muito interessante. Temos a presença do intelectual, que gosta de artes, vai ao teatro e adora vinhos tintos, Damien Sandow. Temos a essência da excelência do Mustachio, Cody Rhodes. E contra Daniel Bryan, né, porra. A lenda Daniel Bryan, quem? Bom, espero que a luta seja boa. Os quatro participantes são bons, né? Quem, quando quer lutar, sabe lutar. Daniel Bryan, porra, é o Daniel Bryan. Daniel Bryan é Bryan Danielson. Cody Rhodes e Damien Sandow são uma boa tag. Não melhor que Team Hell No, mas uma boa tag. Eu acho que vai ser uma luta boa, vai ser uma luta bem movimentada. Provavelmente vamos ter spots muito bons envolvendo principalmente o Cody Rhodes e o Daniel Bryan, já que o Kane e o Damien Sandow não têm essa habilidade tão grande de fazer spots. Se tivermos momentos emocionantes, provavelmente vão ser muitas near falls de Daniel Bryan em Cody Rhodes e de Cody Rhodes em Kane. É o que eu acho. Provavelmente quem vai ganhar essa luta vai ser o Team Hell No. Eu acho que ainda não é hora de terminar o reinado dele. Está sendo um reinado bom, um reinado produtivo. Está elevando de verdade a divisão de tags. Então a minha torcida é pro Team Hell No. E quem ganha é Team Hell No. Com certeza. Então, galera, agora é a minha opinião a respeito dessa luta. Então, gente, eu acho o seguinte, que a divisão de tags melhorou muito. E eu, por mais que não goste de tags genéricas, eu tenho que dizer que essas duas deram muito certo. Então, acho que pode sim ser uma boa luta pra abrir o pay-per-view e tal. E, sei lá, eu torço bastante pra o Team Hell No ganhar. Mas se Team Road Scholars também ganhar, eu também vou ficar bastante feliz, até porque eles estão dando muito certo também. São dois caras que combinam bastante. Porque tu acha que o Cody Road é excitante, né? E o que a minha, eu já falei aí o que eu penso. Vamos pular para a próxima luta aí, que é World Heavyweight Championship Match. Essa eu acho que o Wagner vai gostar muito de comentar. Então eu vou deixar ele por último. O primeiro a comentar aí é, pode ser você, Luiz. Alberto Del Rio versus Big Show, sua torcida e quem vence? É, pra mim quem vence é o Alberto Del Rio, e minha torcida vai pro Alberto Del Rio. E o que você acha da luta? E o que eu acho da luta é o seguinte, como foi noticiado pela WB, o motivo do título foi porque ele não havia assinado no contrato, não tinha sido assinado. E com isso ele acabou perdendo o título. Caso ele assine antes da Rumble, eu acho que ele possa recuperar o título, mas isso vai ser uma coisa bem escrota e eu não quero. Por isso eu acho que o Alberto Del Rio contra Big Show, o Alberto Del Rio vence, e minha torcida é também com o Alberto Del Rio. E vai ser uma luta assim razoável, não vai ser tão boa não. Vai ser razoável, só conta vagabundo, uma vagabundinha. Ok, obrigado pelo opinião. É, Luke, pode falar? A sua torcida e quem vem? Não, só quero falar depois. Fala logo a tua, porra. Tá bom. A minha torcida vai pro Alberto Del Rio. Só que eu acho que o The Big Show vai vencer. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse pressentimento. É, até mesmo pela notícia que a gente postou lá no PWD, que ele não tinha. Que ele tinha perdido o título porque não renovou o contrato. Eu gosto muito do Alberto Del Rio, acho que ele poderia fazer um ótimo reinado, mas eu acho também que o Dolph Ziggler também já tá na hora de ter a aposta desse título, fazer logo o cash-in. Não sei se vai acontecer no Royal Rumble, mas se acontecesse seria muito foda, na minha opinião. Mas é isso aí, eu acho que minha torcida é pro Alberto Del Rio, mas eu acho que o The Big Show ganha. A luta pra mim não vai ser muito boa, longe de ser a melhor do pay-per-view, talvez uma das piores, mas é isso aí, a rivalidade já tem algum tempo aí. Na SmackDown tem tido bastante rescaldo, os fãs estão gostando. Então vamos ver o que vai acontecer. E agora, o Wagner pode dar sua opinião e depois finaliza aí o Luke. Bom, o Alberto Del Rio vai ganhar. Tipo, não é uma previsão, é uma certeza. O Alberto Del Rio vai ganhar. Só que eu acho que dessa vez o Holo Cash, dessa vez não tem como impedir o Ziggler de virar campeão. E ele vai pro WrestleMania como champion. E a sua torcida nem precisa perguntar, né? É, claro, né? Alberto Del Rio. E agora, Luke, finaliza aí. Bom, World Heavyweight Championship Match, um campeão que foi coroado numa SmackDown, não tem muita credibilidade, né? Quando o cara ganha o título em show normal, a gente viu aquele ar de instabilidade no reinado dele, pode ter título qualquer hora, não é um campeão confiável, é alguém que tá só segurando o título pra quê? Tá esquentando a parte de trás do título, tá deixando quentinho e confortável para o loirinho gostoso do Fará, que é Dolph Ziggler. Só esquentando o título para o Mestre Marinda, para o Senhor Dinero en el Banco. Eu acho que, bom, Alberto Del Rio virou WWE Champion justamente com o Money in the Bank. Não era a primeira vez. Com a Money in the Bank Briefcase, fazendo o cashinho do CM Punk no Summer de 2011. Ganhou o título pela segunda vez em uma Last Man Standing Match contra o John Cena no Vengeance. Ganhou o WWE Championship numa Last Man Standing Match contra o Big Show. Provavelmente vai perder o título com o cash-in do Dolph Ziggler para fechar esse ciclo aí de Money in the Bank Briefcases e Last Man Standing Matches. Então, o WWE ganha. Se o Big Show perder o título na SmackDown, porque ele não vai reganhar o título na Royal Rumble, a gente não tá mais na Attitude Era, que os caras perdiam o título num dia pra ganhar no outro. Não vai acontecer isso. O Big Show não vai conseguir ganhar, até porque o reinado do Big Show não foi bom. Alberto Del Rio, com esse meio que Facer, né? Não sabe se ele é Facer ou é Rio, não sei se meu pulso é fino ou se meu pinto é grosso demais. Provavelmente o Alberto Del Rio ganha a luta. A minha torcida é Roberto Del Rio, porque entre o Alberto Del Rio e o Big Show, muito mais o aristocrata mexicano. E aí, Roberto Figueroa, o que acha desse golpe? Um golpe muito forte. Alberto Del Rio tentando capacitar seu adversário. Um golpe fortíssimo na região da cintura. Isso aí, brecha pra grupo com o escudo, The Shield. Justiça. Justiça. Isso aí é, nada mais que é justiça. E eu acho que é isso, cara. O Alberto Del Rio ganha. Minha torcida pra Alberto Del Rio. O Alberto Del Rio vai ganhar porque ele é sexto de excelência e o orgulho do México. E ele é muito bom. É um cara muito bom. Tudo é muito bom. A vida é muito boa. E é, cara. Não é essa. E manda bem. O manda bem. Que não, que manda bem. O Dolph Ziggler faz o cachim e vira campeão. Então, se vai pra WrestleMania com o título, porque tem time pela frente, né? Não acredito que o Dolph Ziggler vai ser o campeão que vai entrar na WrestleMania como World Heavyweight Champion. Deve ter alguém melhor na lista. Então, ok. Vou falar agora sobre a luta mais aguardada, talvez, né, deste evento. Uma luta com bastante hype e tal. É a WWE Championship Match entre CM Punk, o atual campeão, contra The Rock. Primeiramente, o Luiz pode dar suas opiniões, quem vence, sua torcida, você já sabe, né? Vamos lá. É, coisa assim. Então, eu acho que essa luta tá tendo mais destaque do que match, eu acho ridículo, mas vai ser uma boa luta. Eu acredito que seja uma luta muito foda. A minha torcida é pro CM Punk, mas quem vai ganhar vai ser o The Rock, infelizmente. E, né, espero que o CM Punk, né, consiga vencer também a Royal Rumble Match, mas isso é pra gente falar mais pra frente. E outros assuntos. Mas eu acho que o The Rock vence, vai pra WrestleMania como champion. Só que isso vai fuder um pouco a WWE, porque tem os house shows que o The Rock nem vai aparecer no house show, nem fudendo. Então isso vai ferrar um pouco a empresa. Mesmo assim, ele vai ganhar o título, porque a empresa puxa o saco dele. Mas, né, como é que ele perca na WrestleMania? Vamos lá. Wagner, sua opinião? Bom, eu queria falar que os haters estão assim com o The Rock só porque ele ganhou do John Cena no passado no WrestleMania. E ele vai ganhar novamente, eu tô torcendo pra ele. Ele vai ganhar novamente do CM Punk. E eu ainda quero muito que na WrestleMania seja CM Punk vs The Rock vs John Cena. Eu acho que seria uma luta épica. Porque de um jeito ou outro a gente sabe que o John Cena vai lutar no WrestleMania pelo WWE Championship. Todo mundo sabe disso. Uhum. A não ser que ele se machuque no Elimination Chamber. Mas, que é pouco provável, né? Que é pouco provável, que ele nunca se machuque. É porque ele tem uma sorte desgraçada, aquele cara. Né? Então, ele vai pro WrestleMania disputando o WWE Championship. Então eu acho que nada melhor do que ter um aqui nessa luta pra não se tornar repetitiva. Agora eu vou dar a minha opinião, porque eu acho que o Luke quer encerrar. Então, eu acho o seguinte, essa luta tá com bastante hype, e como um cara aí disse, eu não lembro quem falou, mas envolve um cara que é muito bom no microfone, já foi uma lenda do passado, que é o The Rock, envolve um dos melhores com qualidade técnica dentro da WWE hoje em dia, que é o CM Punk. Então vai ser uma luta de wrestling em entretenimento, e pra mim vai ser uma lutaça. Eu acho também que o The Rock possa vencer, apesar das notícias que apontaram que a WWE estava pensando que ele ganhasse no Elimination Chamber, derrotando as principais estrelas da empresa, mas não sei, eu acho que ele ganha agora no Royal Rumble pra ele não ficar sem credibilidade depois, tipo, eu acho que não seria interessante que ele perca o título agora. Então é isso aí, minha torcida é pro The Rock e eu acho que ele vence também. Sua opinião, Luiz? Bom, quando o CM Punk ganhou o título no Survivor Series, muita gente ficou feliz. Eu lembro que chegou num certo ponto do reinado dele, pessoas como justamente Guilherme Faraco falaram: ah, não vai muito mais o CM Punk como WWE Champion, o reinado dele tá muito longo, mas virou um reinado legendário. Querendo ou não, é um reinado legendário. CM Punk pode, nesse momento, ser considerado uma lenda, porque ele tem reinados maiores que pessoas como Shawn Michaels, um reinado maior que Randy Savage, que Hulk Hogan, que John Cena, que Triple H. Um reinado épico. Só não há bem melhor, bem mais qualidade do que de Bruno Sammartino. Pra mim, o reinado do Punk é o melhor e maior reinado da história da WWE. Porque ele teve defesas difíceis, teve lutas, todo mundo dizia que ele ia perder, ele ganhou. Teve emoção, ele defendeu o título em Raw. Defendeu o título contra caras pesados, defendeu o título contra caras leves, defendeu o título contra caras técnicos, defendeu o título contra John Cena, que ele não tem nenhuma dessas categorias. Então, o Punk merecia levar esse título até WrestleMania? Merecia, merecia. Eu realmente acho que a chance é até grande, é até boa, já que o The Rock é uma estrela de cinema, cara. The Rock não é mais aquele lutador de antigamente, ele não ama, o problema é que o The Rock não ama mais o wrestling. O The Rock não ama mais o wrestling. Se ele amasse wrestling, ele não tinha saído da WWE pra ir fazer filme. Então o que acontece? A WWE, se fizer o Punk ganhar e levar até a WrestleMania, vai estar mais do que certo, porque o Punk merece. O Punk é um cara que trabalha duro, o Punk é um cara que é bom no microfone, bom no ringue, bom comentando, se porta bem, tem uma boa imagem, sabe ser tanto um ótimo heel como um excelente face, assim como um excelente twinner, é um cara completo. O Punk, pra mim, hoje na WWE, é o cara mais completo. Antes da promo do Raw Roulette, ele já era foda. Ele já era foda. O Punk sempre foi foda. O The Rock é bom, cara. O The Rock tem um moveset feijão com arroz. A habilidade do microfone dele já foi melhor, porque ele era mais original antes. Agora meio repetitivo. Mas é o The Rock, né, cara? É o cara que deu muitas glórias pra WWE. Um cara que já teve bons reinados como WWE Champion. Quer ganhar o WWE Championship, eu acho que a chance dele ganhar o WWE Championship agora no Royal Rumble é maior que a do Punk reter. Provavelmente o The Rock vai ganhar o título, mas a minha torcida é pro Punk. A luta em si vai ser boa, porque eu acho que não tem como fazer uma luta ruim com o CM Punk. Afinal, o CM Punk teve uma luta 5 estrelas contra John Cena, né? Então, isso diz muita coisa, isso diz que o cara consegue ter boas lutas com qualquer pessoa. Já teve boas lutas com Mark Henry, já teve boas lutas com Big Show, já teve boas lutas com Daniel Bryan, não tem como não ter boa luta, mas com o CM Punk contra o Daniel Bryan. Teve boas lutas contra Ryback, mas se o Punk for vencer, provavelmente vai ter a ajudinha da Shield. Agora, se o The Rock ganhar, o que eu vejo se desenhando é uma situação... Bem provável que o Cena vai estar na WWE Championship Match, infelizmente, né, já que ninguém gosta de ver o John Cena em situação de ganhar título, mas provavelmente nós vamos ter uma rematch sim entre John Cena e The Rock na WrestleMania. Provavelmente a Elimination Chamber da Raw esse ano não vai ser pelo WWE Championship, vai ser por Number One Contender, como foi em 2011. Deixa eu ver se eu lembro. 2011, sim, pelo título do Miz. Como foi em 2011, vai ser uma Number One Contenders Match. E o John Cena vai ganhar de novo. Vai ser a terceira vitória dele em Elimination Chambers. Se o John Cena for estar envolvido. Quanto ao Punk ganhar o Rumble, muito pouco provável, cara. O pessoal viaja nessa... Eu não acredito em notícia nenhuma. Porque eu lembro até hoje, 2009. Primeira WrestleMania que o Shawn Michaels enfrentou o Undertaker. O boato era de que Ted DiBiase Jr. ia ser o oponente do Undertaker na WrestleMania. Olha a história que já... Porra, Ted DiBiase Jr., cara. Porque eles disseram que o Booker, que saiu da WWE, revelou os planos e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E até porque a internet, quando começa a jogar essas notícias, ela estraga os planos da WWE. Eu me lembro muito bem na Royal Rumble de 2009, quando o Christian ia retornar na Royal Rumble pra ajudar o Edge a vencer o Jeff Hardy. E graças à maldita internet, não aconteceu. Aconteceu que o Matt Hardy foi lá, Matt Hardy atacou o Jeff Hardy, teve aquela feia, daí eles lutaram na WrestleMania 25, blá blá blá. E acabou que o Christian retornou nesse dub, tudo porque as notícias vazaram na internet. Se não tivesse vazado, a gente ia ter o retorno perfeito do Christian na Royal Rumble, ajudando o Edge, eles iam ser amigos, blá blá blá, blá blá, mas não, deu tudo errado. Então... Nem lembro o que eu tava falando. Então, acho que pouco provável que o CM Punk vai ganhar a Royal Rumble pra enfrentar o Undertaker. É uma ideia muito louca isso, até porque o Undertaker provavelmente não tem... Provavelmente não. O Undertaker não tem mais esse preparo físico pra lutar uma Elimination Chamber match e ganhar o World Heavyweight Championship. Eu não vejo outra maneira dele ganhar. Outra maneira seria muito, muito, sabe, pouco provável, muito... Esqueci a palavra... Seria de pouca credibilidade ele ganhar o título de outra maneira que não fosse na Elimination Chamber Match. Então o Punk pra mim não é nem um pouco favorito a perder esse título e ganhar o Royal Rumble Match. Pouquíssimo provável que isso vai acontecer. Fora isso, vai ser uma luta boa, provavelmente uma luta muito técnica. Pelo lado do Punk, uma luta mais carismática pelo lado do The Rock. Uma luta com muitas near falls, uma luta que provavelmente nós vamos ver o The Rock dando o kick out depois de TS. Vamos ver o CM Punk dando o kick out depois de Rock Bottom e de People's Elbow. Só que no final acho que o Rock ganha. Mas minha torcida é pro sistema. É pro... Ok. Chicago Native. E se no... Na Elimination... Vamos supor, se o CM Punk ganha e acontece a mesma coisa que aconteceu com o Ed, ele perde o WWE Championship e ganha o World Heavyweight Championship. E vai pra WrestleMania enfrentar o Undertaker pelo World Heavyweight Championship. Acho que a WWE não vai usar essa manobra de novo, cara. Já depois que eles deram com o Ed, seria, sei lá, cara, seria muito surreal. Ainda mais com o Punk, cara. O Punk sem chegar do nada. Se o Punk perder esse título, ele vai atrás do título. E vai usar a desculpa de que o título é dele, quem merece o título é ele. Eu não vejo o Punk indo atrás do World Heavyweight Championship. Se o Punk perder o WWE Championship, ele vai voltar e ir atrás do WWE Championship. Ainda mais depois de ter passado mais de 400 dias com o título. É, beleza. Já terminaram aí? Por quê? Já. Vai me bater? Então, antes da gente pular pra luta, talvez a mais importante do evento, e aqui todo mundo tá ansioso pra comentar, eu acho. Eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês acham que vai ter alguma luta adicionada no pay-per-view. Alguém tem alguma opinião? Luta de fala aí. Luta de diva, Eu acho que a Kate provavelmente vai defender o título dela, esse card tá muito pequeno. A menos que a Royal Rumble match vai ser bem longa, mas eu acho pouco provável que a Royal Rumble match vai ser muito longa pelos participantes desse ano. Não tem essa probabilidade. Eu acho que a Kate vai defender o título dela, sim. Então. Eu ainda acho que a Royal Rumble match podia ter 40 participantes novamente. Eu concordo. Pra mim, pelo tanto de gente importante que pode estar presente, pra mim eu acho que é muito pouco. Tinha que ter, sei lá, eu acho que era melhor eles balancearem isso. E sem contar também que se, por exemplo, a The Shield for entrar nessa luta, vai ser a mesma coisa da Nexus e Core, né? Porque tem a Trim MB já, e eles podem colocar também a The Shield. Luiz, pode falar aí o que você queria. Então, eu acho que teremos mais três lutas adicionadas. Super Show, que deve ser anunciado nessa noitinha. Uma luta de divas, que eu acho que não vai ser uma luta da Caitlyn, como o Luke falou. Vai dar cu. Porque... Filho da puta. Porque a Caitlyn, vamos dizer assim, ela não tem adversário. Então deve ter uma contenders match das divas, né? Eu acho que, por mim, deveria envolver Natalia Ox, tá com a Natalia e a Layla. AJ. Só que são duas feixes. E precisa de uma Rio, que seria AJ. Eu acho que o Ryback também vai lutar contra a Tremaine Ben numa squash match. E vai ganhar. Porque é pra isso. E também é pra isso, teremos... É É pra isso que a 3MB serve e é pra isso que o Ryback serve. E se o Ryback, Randy Orton e Sheamus versus The Shield e o Randy Orton tivesse o Hell Turn logo de uma vez? É uma boa, né, velho? Eu acho que essa Triple Threat Match pode muito bem acontecer. Orton, Sheamus e quem? Orton, Sheamus e Ryback versus contra The Shield. Eu acho que se acontecer, quem sabe com a vitória dos Faces. Porque a Shield já ganhou no Tables, Letters and Chairs, ou TLC, como preferirem. Mas aí, como esse pessoal já tá confirmado pra Royal Rumble, eu acho que a The Shield também pode entrar na luta. Talvez pra se vingar e tal. Até porque a Shield também já tá confirmada. É, então agora vamos já pra Royal Rumble Match. Primeiro eu vou falar o pessoal que já tá confirmado. Primeiro deles é o Antônio Cesaro, né? Que é o atual United States Champion. Também temos o Show Off Dolph Ziggler, a Trimmy B. Temos também o John Cena, o Randy Orton, o Sheamus, o Wade Barrett, que é o atual Intercontinental. Eu quero fazer uma correção. Não é mais Randy Orton. A partir de que a SmackDown começou a passar na Rede TV, é Randy Orton. Obrigado. Luke, aqui na lista, pelo menos que eu falei pro pessoal, não tem nenhuma confirmação que a The Shield vai estar na Royal Rumble Match. E aí? Eu vi no site que a Shield tava confirmada, cara, mas com certeza a Shield vai entrar, cara. Se não entrar oficialmente, vai entrar pra eliminar o Randy Orton, ou pra eliminar o Sheamus, ou pra eliminar o Ryback. Provavelmente pra eliminar o Randy Orton e o Ryback. Não vejo muito prospecto de querer eliminar o Sheamus. Sheamus é um cara que, sei lá. Pelo menos uma coisa de certeza. O Sheamus não ganha o Royal Rumble. Já ganhou ano passado, não ganha esse ano de novo. Ele não é Stone Cold Steve Austin. Beleza. Então, pessoal, vocês vão ter aí três chances, vocês vão comentar a luta e vão ter três chances de falar quem que pode ser os vencedores. Enfim, o seu script pra Royal Rumble Match. O que você queria que acontecesse, até o Wagner falou do CM Punk poder ganhar, se ele perdesse o título, mas eu quero que todo mundo fale. Primeiro aí, ó, o Luiz, pode falar suas teorias aí e tal. Minhas teorias mirabolantes. Como foi dito já, a The Shield, ou o escudo, vai Alfa Marco, ou Marco Alfaro, como preferir, vai invadir, não escudo, vai estar oficialmente, eu... Então da justiça. O escudo. Não vai estar oficialmente, vai invadir pra eliminar o Ryback. Melhor que eu não boto muita cena, que elimine ele não. Eu acredito que o CM Punk perca o título e ganha o Royal Rumble Match. Porque ele ganha na Royal Rumble Match, vai faltar uma coisa pra ele conquistar, vamos dizer, tudo na WWE, que é o United States Championship. Ele já tem Tag Team Championship, já tem duas Money in the Bank Match, WWE Championship, World Heavyweight Championship, Intercontinental Championship. Falta só um United States Championship e ele vai conquistar tudo possível atualmente. Ele nunca ganha ele. Eu queria que ele ganhasse. Não, sim, então ele mexe em Chamber Match, mas quem sabe, tudo pode acontecer. Ele nunca foi King of the Ring. Mas o King of the Ring não tá ativo. Tá, cara. Ele nunca ganhou uma luta do King. Ele nunca ganhou do Roman Reigns. Ele nunca ganhou do Xandão. Nem do Ele nunca ganhou do Mano Chris. Nem de escudo. Tá, rapaz. Qual que é o segundo que aposta aí? Não é o Mano Chris, é Pelé. O segundo que eu aposto, que seria o que eu mais queria na minha vida inteira, Chris Jericho. Não, olha que bacana. Ele entra como 30, mas as luzes se apagam. E começa a perder o ar! E o narrador da Esconder Ativo grita: ah, oh, meu Deus, é ele! Jericho, Wyatt Tall of the Rock! E seria muito emocionante se ele ganhasse, seria muito foda, e eu tô esperando isso acontecer. É bom frisar que eu fiquei completamente enojado quando eu estava vendo a SmackDown ontem, e o cidadão lá, o tal do Roberto Figueroa, falou que iríamos ter a presença do Jabroni Breeding. Não, ele não falou. Eu não, cara, foi tão errado que eu não consigo repetir. Parece que foi. Jabroni Vitin, alguma coisa assim, cara. Jabroni Vitin. Você sabe quem é o Jabroni? Nunca ouvi, nem comi o Souza. Oi? Pois é, cara. Isso aí, continue falando. Tá, vamos a última opção, ô Luiz. E a minha última opção para ganhar essa Royal Rumble Match seria The Super John Cena. Tá sendo muito especulado, todo mundo fala, The Rock contra John Cena, Twice in a Lifetime, né? A WWE vai fazer aquela putaria que eu já mencionei, Brock Lesnar contra Triple H na Mania, Randy Orton contra Sheamus, e o Ziggler tem que fazer o cash-in em plena WrestleMania, como fez no Randy Orton. Taker contra Punk e The Rock vs John Cena Twice in a Lifetime pelo WWE Championship. Dessa vez, John Cena ganha por ser a passagem de bastão. E o John Cena vai ganhar. Me perdoa, mas eu acho que ele merece o título. Sim. Porque, vamos dizer, ele tá bastante tempo com um Superman sem ganhar o título. Tá desde, se não me engano, o último título dele foi em 2011. Foi. Faz bastante tempo. Então, foi no Vendor. Eu acho que ele merecia. É isso, né? Ele ganhou o título na NFL e perdeu no Vendor. Pro Alberto da Rio na Last Man Standing Match. Sim, eu queria que ganhasse. Wagner, mas suas teorias aí? Ué? Suas teorias aí, quem que tá, os três que você acha que pode ser os mais prováveis a ganhar a luta? Bom, primeiramente vamos numa opção viável. John Cena. John Cena é a primeira opção que a WWE tem pra ser o vencedor da Royal Rumble Match, até porque ele é o cara da WWE, né? Ele é o que mais vende, ele é o que atualmente tem a melhor mark skill, quer vocês queiram ou não. Ele é o cara que mais arrecada dinheiro pra WWE, então ter o título, dar o título pra ele, traz mais audiência e todo mundo sabe que é verdade. Um pouco provável que possa acontecer é o Chris Jericho retornando e se tornando champion. Seria uma coisa incrível, eles ganhando a Royal Rumble Match, se tornando champion na WrestleMania e cumprindo o que ele prometeu no ano passado, né, que ele iria ganhar a Royal Rumble Match. E a menos viável de todas, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas que seria muito foda se acontecesse, é a especulação do Shawn Michaels retornar. Se ele retornasse, seria a coisa mais foda da história da WWE e ele seria o melhor campeão de todos. Então, agora eu vou falar minhas opiniões a respeito desse combate. Primeiramente, eu quero que todos os ouvintes aí prestem bem atenção. Durante uma live stream que o Wagner e o Luiz acompanharam aqui, que eu fiz do WW13, é uma curiosidade que não tem muito a ver, mas eu vou falar porque da última vez que eu fiz essa simulação do videogame, eu acabei acertando e o Sheamus foi o vencedor. Então, escutem bem. Wagner, você assistiu a live stream, não foi? Assisti. Fala pro pessoal quem é que foi o vencedor. O menos improvável que todo mundo nunca imaginaria caso ocorresse. Cody Rhodes. Sim, o Cody Rhodes foi o vencedor. E um dia antes eu também havia feito uma simulação, vale lembrar aqui, sem controlar ninguém. E o Cody Rhodes ganhou também. O que acontece? Eu tinha colocado na simulação que 40 lutadores. Pode ser que amanhã a WWE anuncie que vai ser 40, mas por enquanto é 30 lutadores. O Cody Rhodes foi o número 35. Na minha teoria de conspiração, minha teoria um pouco doida, 3 mais 5. Façam as contas. 8. Eu acho que o número 8 vai ter um papel muito importante nessa Royal Rumble Match. Vocês podem anotar isso. Outro que vai ter um papel importante vai ser o número 19. Vocês podem anotar isso. E o outro vai ser o antepenúltimo a entrar. Esses três números vocês guardem aí. E podem me cobrar depois se isso não acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte. A minha primeira opção, que eu gostaria, não que vá realmente acontecer, é o Chris Jericho. Por quê? Ano passado ele estava merecendo ganhar. teve muitos spoilers falando que ele ia ganhar e o Sheamus surpreendeu e ganhou e tal. Mas eu acho que seria muito foda. É que todo mundo espera que o ganhador vá pra WrestleMania, queira o WWE Championship. Eu acho que seria muito foda se tivesse aquela feud que já estava programada antes do Jericho sair, entre Jericho e Ziggler. Imagine que o Ziggler faça o cash-in nessa noite. Ganha o World Heavyweight Championship e tal. E o Chris Jericho ganha a Royal Rumble. Imagina o que foda seria o Chris Jericho e Dolph Ziggler em plena WrestleMania. Com o Dolph Ziggler face, se separando do filho do Ryback e da AJ. Seria algo muito foda, cara. Eu particularmente gostaria de assistir. A segunda opção, claro, essa já é um pouco provável, é o John Cena. Por que o John Cena? Pra ter de novo a luta na WrestleMania, a revanche e finalmente a passagem de tocha. E também teve aquela imagem divulgada pelo DVD News lá da WWE que passou que provavelmente o John Cena possa ser o vencedor. Mas eu tô meio em dúvida disso, porque eu acho que a WWE não vai fazer que alguém que esteja sendo especulado ganhe. Eu acho que a WWE vai impressionar dessa vez. Eu acho que um que ninguém espera vai ser o vencedor. Pode não ser nenhum dessas minhas três opções, mas eu acho que vai ser um cara que ninguém imagina. E a minha última opção vai ser Randy Orton. Por quê? Já faz muito tempo. Ano passado, a Royal Rumble foi na cidade do Randy Orton. Eu tô certo? Ano passado? Quem é ano passado? Sim, mas foi na cidade do Randy Orton, não foi? Foi no Missouri, né? No St. Louis, Missouri. Foi. Então, todo mundo tava especulando que ele ia ganhar. Ele ou o Chris Jericho. Pra mim, esse ano, se realmente a WWE quer investir no Randy Orton, quer que ele volte a ser o destaque da empresa, da SmackDown, o que seja, ele tem que vencer essa Royal Rumble match e se transformar em heel. E eu duvido muito que ele vá atrás do WWE Championship. Eu acho que ele podia ir atrás do World Heavyweight Championship, ficar com mais credibilidade. Eu tenho outra teoria também que ele pode fazer o Hell Turn e se tornando o novo líder da Shield, talvez uma nova liga, Legacy, né? Até pra tirar a The Shield um pouco dessa rivalidade do CM Punk, The Rock e tal. Pra mim é provável que o Randy Orton vença. E é um nome que não tá sendo muito comentado. Já sobre os que foram comentados aí recentemente, Sheamus eu acho que não ganha. E CM Punk eu acho que ficaria muito na cara, assim. Seria uma surpresa, uma emoção, tudo bem, mas pra mim eu acho que não vai acontecer. E o Luke encerra ali, aí falando os seus três favoritos, que podem ser os ganhadores, suas teorias e tal. Vamos lá. Primeiro eu vou falar o mais óbvio, né, que é o John Cena, né, já que o... Olha o Shaquille O'Neal dando uma cotovelada no Manolo. Nada a ver, mas eu vi a imagem do Facebook que quis falar. Primeiro o John Cena, porque, bom, porque, né, se The Rock ganhar o WWE Championship, é o John Cena que provavelmente vai ganhar. E, porra, se ficar olhando no Facebook, eu vou me desconcentrar. Provavelmente, se o The Rock ganhar, é o John Cena que vai ter que ganhar o Royal Rumble pra enfrentar o The Rock de novo, né? Já pra quebrar a teoria do One Cena Lifetime, aconteceu duas vezes. Depois nós temos... Porra, aí eu fechei a página da WWE, que eu tava vendo justamente lutadores, né? Pra ter uma ideia. Aí eu fecho, porque eu sou imbecil. Porque eu sou idiota. Ah, foda-se, fala que acredita. Fala que acredita, porque é isso que é o trabalho dele. Pera aí. O Paraquete tá, então o Demis e o Ziggler estão fazendo uma lutaça aqui, velho. Tá, então? Eita, E o Miz acabou de encaixar um Figure 4 lá. E o CM Punk disse que o WWE Championship pertence a ele. Ele já tá com o título há 428 dias. Ah, é? E como vai o Marquinhos, filho da Gilzette? E como vai o cidadão Khan, filho do cidadão Jonas? Calma, Superstars, aí deixa eu ver os resultados aqui, top 50 vilões da WWE, tá, deixa eu ver, primeiro John Cena, né, já falei John Cena, em segundo prospecto de Royal Rumble Winner, nós temos Alex Riley, mentira, o Alex Riley não vai ganhar Royal Rumble, Segundo prospecto, nós podemos muito bem ter um retorno de Christian retornando pra ganhar. Mentira. Bem que eu queria, seria legal ver o Christian ganhando o Royal Rumble, mas a WWE não vai fazer isso, porque, bom, é o Christian, né? É o Christian, a WWE nunca vai deixar o Christian ser o top guy da empresa, mesmo ele tendo potencial pra ser o top guy da empresa. Minha segunda escolha de vencedor da Royal Rumble, acho que é a ideia do fraco do Chris Jericho vencer e pra Everest também apresentar o Dolph Ziggler é muito boa, cara. Seria muito boa, eu acho bem provável, já que o Chris Jericho saiu, todo mundo esqueceu, Jericho, ninguém mais lembra do Jericho. Ninguém mais lembra que ele tava em feud com o Dolph Ziggler. Se o Chris Jericho voltar e enfrentar o Dolph Ziggler na WrestleMania, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Vai ser uma ótima luta. Vai ser provavelmente a melhor luta pelo World Heavyweight Championship Match em anos, já que há muito tempo nós não temos uma boa luta pelo World Heavyweight Championship Match na WrestleMania. Acho bem provável que se o Chris Jericho voltar pra vencer, ele enfrente o Dolph Ziggler. Então o Chris Jericho também é uma opção. Agora, essa é a parte que... Eu me diferencio, já que vocês já falaram esses dois, praticamente todos vocês falaram. O Wade Barrett seria um bom prospecto de vencedor se ele não fosse o Continental Champion. Eu acho pouco provável que um campeão menor seja o vencedor da Royal Rumble. Ou seja, a gente descarta o Antônio Cesaro e o Wade Barrett, mesmo eles sendo muito bons e bem capazes de vencer o Royal Rumble. Mas o Wade Barrett, porque ele já se solidificou mais na WWE, já tem um tempo maior. Antônio Cesaro tem capacidade de ganhar, mas tá muito novo ainda pra vencer uma Royal Rumble Match. Então, em terceiro lugar, a gente descarta o Sheamus, porque ele já ganhou ano passado e não vai ganhar 2 vezes seguidas. A gente descarta o Ryback, porque a Shield vai atacar ele, provavelmente. Em terceiro, eu acho que seria bom o The Miz vencer, cara. O The Miz, com esse face turn, ele tá renovado. Tá bem melhor do que ele tava antes. O moveset dele tá melhor, agora ele tem a tela do Ric Flair, né? Ganhou o direito de poder fazer o figure four leg lock até. Então acho que o The Miz pode muito bem vencer a Royal Rumble. Aí o The Rock... Não, foda-se o The Rock. The Rock, mas aí o The Rock teria que perder o título na Elimination Chamber pra alguém como o Punk de novo. E aí na WrestleMania teríamos o The Miz contra o CM Punk. E aí eu acho provável que o The Miz vença o WWE Championship, se tornando 2 vezes o WWE Champion e provavelmente se tornando mais longo, duradouro e produtivo do que foi o seu primeiro. Então temos temos o John Cena, Chris Jericho e The Miz como prospectos. E eu acho que é provável que o Cody Rhodes ganhe também. Se o Cody Rhodes ganhar, eu não vou ficar surpreso. Não porque o Faraco ganhou, o Faraco fez a luta e deu certo no WWE 13, mas porque o Cody Rhodes já tá no tempo. O Cody Rhodes ganharia, pra mim, se ele não tivesse na Team Road Scholars. Ele tá na Team Road Scholars com as probabilidades caras, já que ele estando na divisão de tags, ele vai se focar mais na divisão de tags. World Heavyweight Championship pro Cody Rhodes, acho que é 2014 agora. Então Miz, Cena e Jericho. Beleza. O Luiz quer fazer um adendo? Fala aí, Luiz. Nossa, eu acho interessante o que você falou do Miz. Nunca ninguém que lembrou dele, né? E se ele ganhar, seria algo bastante interessante e eu ficaria bastante surpreso. E como o Luke falou, é um cara que evoluiu bastante nos últimos tempos. Mas se ele ganhar, seria uma outra coisa. Ele ganharia o World Heavyweight Championship, que é o que falta pra ele em relação a títulos pra ganhar. Tag Team... Na cabeça do Luiz, os lutadores querem ter tudo, sabe? Eles não querem. Eles, tipo, mas se eles ganharem tudo, eles não podem se aposentar. Ele tem que ser tudo possível, entendeu? Mas... quem sabe... vai dar uma cagada. Eu queria que o Road ganhasse, na verdade. Seria minha grande torcida. Mas aí se ele ganhar, ele vai ter que raspar o bigode. Infelizmente, tem que fazer que nem eu. Eu raspo o bigode. Então, pessoal. Então, pessoal, antes de encerrar, o Luke, antes de você chegar, a gente fez uma série de nomes que podem retornar na Royal Rumble. Então, não vou falar todo mundo de novo, mas... você gostaria de falar se, na sua opinião, quem pode retornar na Royal Rumble Match? Eu acho que o Ric Flair pode retornar a competir na WWE no Royal Rumble Match. Acho que a ideia do Shawn Michaels retornar pra ganhar, principalmente o Royal Rumble, é uma ideia muito, muito, muito, muito surreal. Sabe, o Shawn não vai voltar, cara. Undertaker pode sim voltar. Deixa eu ver. Eu acho que o MVP pode ser um cara a retornar na Royal Rumble Match. Lembrando que faz tempo que eu entro na blogosfera, então eu não, sei lá, tô inventando. MVP, porque ele tá muito tempo fora. O MVP é o Continental Champion da NGPW? Não. Não. E vale ressaltar, Luke, que ele não tem um contrato assim fixo com a empresa japonesa. Ele pode sair a qualquer momento, ele só tem de aparição mesmo, ele não é obrigado, entendeu? Então, acho que o MVP pode retornar. Eu acho que também o Matt Hardy voltando à competição, lutou inclusive na ROH nesses últimos tempos, pode retornar também. Outros prospectos prováveis. Deixa eu ver, Que lutadores. Kevin Nash pode retornar também. Não, mas o Kevin Nash já foi em 2012, não vai ter tanta graça. 2011, 2012. Não vai ter tanta graça. Então quem pode retornar? Quem? Me diga quem. Me diga quem que eu te digo se ele retorna. Acho que o Tommy Dreamer pode fazer uma aparição especial. Você vê que o Tommy Dreamer voltou pra TNA, né? Apareceu até no casamento do... E o Carlito? Carlito, eu acho... Não, acho que o Carlito é um bom nome pra retornar, cara. As pessoas gostam do Carlito. Ele pode muito bem retornar à WWE. Sabe, Carlito. Chris Matthews, acho muito provável, já que ele tem sentimentos pra WWE. Ô, Luke, a gente tinha falado também sobre o Road Dogg e o Billy Gunn. O que você acha? A gente falou do Boogerman também. Eu acho que o Billy Gunn pode lutar. O Road Dogg não, porque ele já lutou ano passado, não precisa lutar de novo. Acho que o Billy Gunn, mas se bem que se o Billy Gunn vier, provavelmente o Road Dogg vai entrar também e eles vão fazer muitos lutas no Brasil aos tempos. Então, Billy Gunn, Road Dogg, Carlito, MVP, Ric Flair, voltando à competição. O Boogerman e o Jim Duggan, você acha que eles podem participar? Não, Jim Duggan muito velho. Se ele entrar na Royal Rumble, vai ser só pra ser eliminado em 2 segundos e acabou. 2 segundos não, mas ele vai dar 3 golpes e vai ser eliminado. O pessoal tava comentando aqui antes de você chegar que o Jim Duggan, ele é quase confirmado pra essa Royal Rumble match. Ele tá sempre aí nessas últimas edições. E tipo, a Royal Rumble, que vai ser em Phoenix, Arizona, é justamente onde que o Jim Duggan tem uma casa lá. E eu falei que como o Antônio Cesaro agora tá com essa imagem debochando dos Estados Unidos, ele pode aparecer pra eliminar ele. Essa foi a minha teoria, o que você acha? Quero que vá tomar no cu. Ele tá velho e vai morrer antes da Royal Rumble chegar. Vai morrer de velhice. E vai tudo bem. Mas ele morre no meio da Royal Rumble, provavelmente ele vai terminar, o outro Cesaro vai dar um neutralizer nele e vai morrer no ringue. Acabou, pronto, acabou a Royal Rumble. Não vai ter mais Royal Rumble, todo mundo vai chorar e não vai ter vencedor. E você vai tudo tomar no cu porque quiseram que o Dinango estivesse lá. Seu bolo de caralho. Acho que só, tá? Essa Royal Rumble foi muito prospecto. E o Tom Kramer? Tom Kramer, você já apareceu no Slam Awards? Quem? O Tom Kramer apareceu no Slam Awards e na TNA, Luiz. Sim. Quem apareceu no Slam Awards, cara? Tom Dreamer. Mas o Tom Dreamer, eu justamente estava falando do Tom Dreamer, mas eu lembrei que ele voltou pra TNA. Ele apareceu no casamento do Bubba Ray. Sim, apareceu no casamento da Fogan com o Bully Bicha. Ele apareceu. Então eu acho que não, mas se meio que o Medium tá muito free agent ultimamente, pode ser que o Medium apareça. Talvez ele apareça pra divulgar a empresa dele, né, velho? Ele não tá mais. Sim. Dividido. Sim, o Medium pode aparecer. Fora isso, acho que talvez vocês possam ter uma surpresa, né? Porque a WWE me contatou esses últimos tempos, me pediu pra participar, mas eu tô pensando ainda. Se eu aparecer lá, vocês já vão estar avisados. Então é isso, pessoal. A gente fez aí essa inovação do Curtis. Já sei. Cafu, mas, cara. O Cafu vai aparecer. O Cafu. Ele e seu berimbau. Eu acho que o Sarra, essa cara de merda. Eu acho que o Pelé da Erechim Backyard Rest podia aparecer, né? É, né? É só um incêndio. Eu acho que o Jack também aparece. Então, pessoal, a gente vai. Fala aí. A gente vai finalizando por aqui. A gente inovou nesse projeção de áudio, né? A gente vai fazer toda a edição da WWE. Provavelmente enei, até porque é mais fácil. Não vou precisar escrever mesmo. Ou talvez eu escreva, foda-se. E é isso aí, pessoal. Agradeço aí todo mundo que participou. O Luiz, o Bairro, o Luke. O Luke chegou aqui por último. A gente pode ter novidade aí com o podcast. O Por Fora, a gente já fez a gravação. É, vocês vão... Vai ao ar daqui uns dias aí. A gente gravou na pressa, né? Tinha poucos participantes online. E o... Ah, eu não vou revelar ainda agora, hoje não, mas vocês já devem saber o que está. Então, Luiz, Wagner, Luke, se despeçam aí. E, pessoal, continuem a visitar o Press Brasil. Quando eu quiser. Podcast só volta quando eu quiser. E quem se achar ruim, que vai enfiar o dedo no cu, gire e chame de Shawn Michaels. Ah, eu também quero apresentar uma nova música aqui que nós vamos usar agora nos podcasts, em todos os lugares vamos usar essa música. Quero que vocês se acostumem, cantem para seus filhos, cantem no colégio. É mais ou menos assim, um, dois, três, enfia o dedo no meu cu, vai, roda aí, me chama de Shawn Michaels, enfia o dedo no meu cu, vai, roda aí, me chama de Shawn Michaels. Eu só repeti várias vezes esse ritmo. Espalhem aí pela cidade, espalhem para suas crianças e falem que foi o Tennyson que inventou, porque se não falarem eu vou comer o cu de vocês. Tá ligado? Vou estuprar até a mãe de vocês. A mãe, a avó, tia, filhinha, cachorro, tudo estuprado. Beleza? Valeu. Falou aí, meu filho da puta. Eu tô tomando cu. Caralho. Wagner, só despedido. Vocês não estão vendo, mas eu estou seduzindo vocês com a língua nesse momento. Boa noite aí. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aí. Quem escutou até o final foi muito guerreiro. Porque quando eu quase uma hora e meia. Era pra ser só 30 minutos, né? Tipo, você é foda, então você merece os meus parabéns. E deixa aí seus comentários. Se você escutou até o final, cante a música do Luke nos comentários. Deixa sim. E quem sabe, e Luke, quem sabe um dia desse o podcast não. Sim, quando eu quiser. Porra. Luiz, sua despedida, fale as merdas aí que tiver pra falar, que essa é a hora. Agora posso? Então vamos lá. Como bastante fruto, mantenho uma vida saudável. E é isso aí. Se um dia vocês quiserem chegar na nada, seja um tino amarelo, se alimentem à base de pizza. E eu gostaria de deixar uma frase, né? Para as pessoas que falam muita merda. Ih, caiu! Infelizmente, ele sofreu uma queda. Deixa ele falar, galera. Vou acabar logo com isso, que eu tô cansado. Vai, Luiz, okay, fala. Aí, voltei. Então é Isso, gente. Roda aí. Eu queria dizer pra vocês que enfiar só amanhã. Então é isso, pessoal. Fui! Macho Man is out! Feeling like this, I'm so tired of trying to fight this. I'm asleep and all I dream of is waking to you. Tell me that you will listen. Your touch is what I'm missing. And the more I hide, I realize I'm slowly losing you. I don't want comatose. I'll never wake up without an overdose of you. Eu só quero dizer que não editei a parte que o Luke pediu, porque estava com preguiça. Foda-se essa merda. Aqui é amadorismo.